mega malandro, criando pânico, sistema crônico, fritando crânio, queimando neurônio, efeito atômico, perdendo sono, anjos e demônios. Mundo girando, tá moscando, parasitando, tá tirando, polícia enquadrando, matando, a mãe chorando, o filho agonizando. Medo, terror, pânico, alta tensão. O mundo é Babilônia, não vai pra grupo não, sem plaquê, sem cordão. O rap é uma missão, resgatar a molecada perdida na ilusão. Sufoco, pede socorro, agora implora, chora, reza a hora. Nem viu, é agora, só memória, lembrança. Embargo, olho pesa, não cumpriu a meta, bateu de frente, é hora essa. Puro apetite, tá de revide, o sistema opera o crime, criando vários dinamite, a guerra existe, o medo existe, traz sequela, coração gelado, sobe o morro na favela. As brincadeiras de outrora já não existe mais, joga bolinha, roda peão, ficou tudo pra trás. Quantos aqui jaz, queria um mundo melhor, quantos manos mais se perdeu no crack e no pó. Falta visão, não sei, educação talvez, pois tudo que sei na terra sem lei. Viver no limite, a paisagem é triste, contraste social define decrínio. Ha! Falta visão, não sei, educação talvez, pois tudo que sei na terra sem lei. Na terra sem viver lei, no limite, a paisagem é triste, contraste social define decrínio. Ha! Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo. Dessa brisa, você come bita, evita a fadiga, não se martiriza. Carteira atualiza, não sua camisa. Pare e reflita, você não precisa. Então analisa, sua vida indecisa. Bandido e bandido, se sente ofendida, criando ferida que não cicatriza. Procura a saída, B.O. requisita. Estilo Sin City, proteja sua fortaleza. Tome cuidado, não tape o sol com a peneira. Abre o olho, João, tome conta das suas crias. Sai cedo, chega tarde, já virou rotina. Vida sofrida e não é fácil, tô na lida. Dupla jornada, é cansativo dia a dia. Dona Maria, faxineira diarista, sem estudo, opção, desde as quatro tá na pista. Vários trauma, castigada pelo tempo, venceu várias batalhas, não se curva ao sofrimento. O exemplo vivo verás, segunda opção, seguindo a missão, menos pano, mais visão. Ser cravado no que creio, pelo certo verdadeiro, mantenho minha postura sem brecha nem rastreio. Sei que muitos não se importam, nem vai acreditar nas fitas que eu vivi, que passei e se pá, relatar tudo nessa música não dá. Experiência com o tempo é o que nos faz caminhar, valorizar a vida, pedir a Deus que cicatrize várias feridas na jornada adquirida. Seus passos futuro, só você que pode dar. Pense hoje o amanhã, não se pode controlar. Conexão é do morro, tamo junto cachorrão. Quem sacará as armas se todos derem as mãos? Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra raciocinar. Eu preciso de um momento pra poder pensar. Eu preciso de um lugar para meditar. Eu só preciso de um tempo.